depois Echoes, uma música dos Klaxons. Votos de uma excelente noite de sábado. Bem-vindos. first names with the force of the ninth wave. Keep to the call that's repeated in the outer regions. Dos Claxons passamos para Fontaines D.C., a música I Don't Belong, depois Tomorrow, uma música de Working Men's Club. To the dirt, hit a man's word. I don't belong to anyone. Playlists com Miguel Bettencourt. De Pale Blue Eyes vamos ouvir Chelsea. Daqui a pouco New Order e Soft Cell estarão também aqui na playlist no Rádio Clube de Angra. We'll be right back.

Se só agora chegou à antena do Rádio Clube de Angra, está a ouvir a playlist. Eu sou Miguel Bettencourt e estarei aqui deste lado na vossa companhia até às 21 horas. Ouvimos a música Vicious Streak dos New Order. Entramos no primeiro hat-trick da tarde a cargo de Love and Rocket e a música So Alive. Depois um clássico Tainted Love dos Soft Cell e por fim Castle Beat trazem-nos Looking for something. A fechar a primeira hora da playlist de hoje ficamos com The Dead Master Ritual de Smith, pois quem mais? Na segunda hora, das 20 às 21 horas, passaram por cá, antes de mais, passaram por cá apenas bandas portuguesas com muitos, muitos clássicos à mistura. Título de exemplo, GNR, Sétima Legião, Rádio Macau, enfim, muita boa música portuguesa para ouvir na playlist até às 9 da noite. Playlists com Miguel Bettencourt.

Irana é um bom nome. Foi para quem não sentiu fome. Se ela ainda te enganar, não vais partir e podes cá ficar. Dois, três, multiplicar, somar. Mais carne para ganhar, despir e investir. Três, dois, é só subtrair. vez que me rir. Já sabes, foi o amor que se deu. A próxima vez que me rir é porque o amor me inundou e a sua água em nós correu. E o melhor veio depois, porque então riamos dois. Depois do amor, se eu morrer, com Miguel Bettencourt. De Manuel Cruz, vamos ficar com a belíssima música O Navio Dela. Daqui a pouco, Sérgio Godinho e Três Tristes Tigres estarão aqui na Voz da Terceira. A minha mulher não é minha, é da cabeça dela. Mesmo achando que sim, não precisa de mim. Isso é o que me agrada nela. Não deseja ser o meu mundo, mas tem-me em seus desejos e Eu noto nos seus olhos a nítida presença das nossas aventuras. Voa com seus pássaros fantásticos, agnósticos, simpáticos, por campos de razões. E quando volta traz-me caramelos. Ela não se põe à janela de corpo iluminado, mas mostra o universo aos animais de caça quando desce ao mercado. Desce nos cabelos das estrelas, bem nas barbas dos fantasmas que aprendeu a desmontar, e acaba a transformá-los em brinquedos. A minha mulher não é minha, é da cabeça dela. Mesmo achando que sim, não precisa de mim. Isso é o que me agrada nela. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra, com Miguel Pinto. Playlist, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Aproximamo-nos do fim da playlist de hoje, fizemo-lo com o clássico Sete Mares de Sétima Legião. Entram no alinhamento Sérgio Godinho com outro grande clássico, Dias Úteis. Depois, mais um clássico, Estrela de Mar, Jorge Palma. Dias úteis, às vezes pretextos fúteis para encontrar a felicidade no percurso de um só dia. Dias úteis são tão frágeis as verdades que se rompem com a aurora quem as não remendaria.